cigarro, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Além de cuidar neném, além de fazer denguinho, filhinho tem que entender, mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar das Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos, seu lobunzão, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais. Filhinho, dá um tempo, é tanto bom também, ritmo de vida de thank you.